favela negou. Eu fui Mandela negou. Eu sou o acorde do samba que você negou. Sou birimbau que tocou quando a chibata negou. Se levantou, recusou, menosprezou sua cor. E você negou. Negou a minha presença, empurrou tua crença. Deu a sua sentença pra você negar. Vai trabalhar pra lavar, sempre limpa a cozinha. A verdadeira sinha. Ou pra você negou, ou pra você negar. Estreia hora do show, inferior é o papel. Se pode arroz clareou, mas não vai dar Rapunzel. Se a noite o ferro alisar, torturar, oprimir, massacrar. Sua raiz vai tá lá, ou pra você negou, ou pra você negar. Fazer o brincar, ela sorrir, entrar no carro e sumir. Fazer a curva e subir, filha da puta vai rir. De cara preta vai dar, ou pra você negou, ou pra você negar. Pretinho, preto, pretinho, preta. Pretinho, preto, pretinho. Esquece o etnia, é verdade.